Cidade FM. Cidade FM. Alentejo. 97.2. Essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo e eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo e eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. Paro por um segundo com o teu cabelo à chuva. Diz-me se vale a pena a viver para esta luta. Casado entre o herói. São 3 da matina and I'm waiting for your call. Baby, call me. Eu quero esse lifestyle mesmo a Louis with the Rollie. I put that on myself, G no hustle nos meus homies. Acredita, tô com a firma desde o começo. G estão a dar boy small talk, eu juro que nem os conheço. Quero notas roxas no meu wrist. Tava bem numa praia em Ibiza. Far away from all of this. Vou fazer o meu e sei quem sou como o meu cota disse. Ele tá bem, eu sei, I'm on my way to make my mama rich. Mano, já perdi o chão, não perdi o love. That's cause I got brothers that are watching from above. Dava-lhes o mundo, mas my bro, that's not enough. She got tough, she got rough. E tava nublado, nublado, nublado. E eu nublado, nublado, sem ti. Eu quero mudar, mudar, mudar. Mas tão mudado eu perdi. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo e eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo e eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. Eu entrei bem tarde, era hábito um gajo. Ficava a pensar no tempo. Agora fica a pensar no Rari, no Ice e na Light. Está mais caro e é claro que é normal eu ficar mais ausente. E se eu me focar na tua cara? Just for long enough, eu juro, comporto uma mala. Por teres carregado o meu passado assim do nada. Com a saudade e a mágoa de um gajo. Valorizo ter-te by my side. Really feel like this is a family tie. Is it right or die, oh AK baby? Hold up. Is it right or die, oh AK baby? E tava nublado, nublado, nublado. E eu nublado, nublado, sem ti. Eu quero mudar, mudar, mudar. Mas tão mudado eu perdi-me. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo com medo, choro por mais um momento de alma nua. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. Cidade FM. LP Tubarão Falcão. Rolê de cidade de interior. Hoje nós não tá bom não, tá o mel. Só copanhas vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. Ai, Lucão, o sonzão e o seu filme pretão. E elas na carroceria bate a bunda no chão. Ai, Lucão, e o sonzão e o seu filme pretão. Na carroceria dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando. Cidade de interior. Hoje nós não tá bom não, tá o mel. só copão e as vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. Ai, Lucão e o sonzão, isso o filme pretão. Elas na carroceria, bate a bunda no chão. Ai, Lucão e o sonzão, isso o filme pretão. Elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts, tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Dentro da Boa noite, bom sábado. Eu sou a Catarina Roque, estou de volta para te fazer companhia, também para te dar as tuas músicas preferidas. E não podemos começar de outra forma senão com 7 músicas seguidas só para ti. Olivia Rodrigo abre o jogo, mas depois há muito mais para ouvir. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out. Bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never. Your age, no better. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw different parts as you sunk your teeth into me. Bleeding me dry like a goddamn vampire. Cidade FM, só se quiseres. I should've known you was not to be trusted. I gave you my heart, why did you go and bust it? You was the one, baby, I guess I was it. I gave you my life and you left me with nothing, no. You left me broken, traumatized, baby, you did it. Left and took away my pride, baby, you did it. Now she caught me by surprise, baby. You go there that nice, baby. Tears are falling down my eyes, baby. You did this. Took away my heart, now I'm heartless. Left me in the dark, in the darkness. You were careless with my heart, now I'm traumatized. That's why now I play with hearts like you play with mine. You took away my heart. That's why now I play with hearts like you played with mine. Now let me be honest, I'm not falling for that shit again. No, baby, I promise I ain't letting y'all under my skin for doing me no damage. You cause too much pain, you tell me to a savage. No, do me no damage. You left me broken, traumatized, baby, you did it. Left and took away my pride, baby, you did it. That shit caught me by surprise, baby. You called her the nice, baby. Tears are falling down my eyes, baby. You did this. Took away my heart, now I'm heartless. Left me in the dark, in the darkness. You were careless with my heart, now I'm traumatized. That's why now I play with hearts like you play with mine. You took away my heart. That's why now I play with hearts like you play with mine. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. Oh, I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Cidade FM. Cidade FM. só se quiseres. Make me swear, make me harder. So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has has hecho donde estoy y no vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, no, no, no. Ya, na, na. Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya. Esta é a tua Cidade FM. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Que no sé a dónde voy, no es real. Cidade FM. Agora o nosso quadro. Casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça. Cidade FM, só se quiseres. Sei que a tua raiva nos ama. E yeah, niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje eu ando com marcas é Gucci. Eu sei que a tua raiva nos ama. E yeah, niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje eu ando com marcas de dano. Eu sei que a tua raiva nos ama. E yeah, niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje eu ando com marcas é Gucci. Eu sei que a tua raiva nos ama. E yeah, niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje se eu ando com marcas e ando na street a fingir que não conhece essas invejosas. Eu tô com o meu bando. Nigga tá crevi ser player comigo, mas eu é que tenho comando. Forever Wakanda, tô andando banda pra banda. Eu sou a campa pra tua fã. Nigga quer vir contra me, Rihanna man down like rum pa pa pam pa. Wow, wow, beijo no ombro das hoes. A bitch esqueci minha irmã. Tinha de ser filha dos filhos do Ross. Todos querem ser como nós. Aleluia, let me pray. Quando eu explodi, eu não sei quem matei. Não vi jogadas, eu mudei o game. Yeah. Então, little boy, cut the shit. Aqui ninguém te culpa se o teu boy canta shit. Eu ganho tudo mesmo, qualquer boy, cut the shit. Tu corres bem, mas aqui é com boy contra shit. Isto não é só hip hop, aqui é matéria futurista no meu gimbal. O teu nigga aqui só foi turista tipo gringo. Que só foda o king, essa jungle é da queen com um ding dong. Só foda a porta, vou pela window. Porque apareci só tipo uma cumba. Tu aqui queres a paz, ninguém solta a pomba. Então esquece o timo, sou só pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Eles sabem que é a mamacita. E esse trono tem o meu rabo sentado. Eu sou real shit, tu és upgrade falso. Tipo meter mais rabo no rabo, fuck them. Eu sei que a tua raiva nos ama. E a niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje se eu ando com marcas é Gucci. Eu sei que a tua raiva nos ama. E a niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje se eu ando com marcas é Gucci. Eu sei que a tua raiva nos ama. E a niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje se eu ando com marcas é Gucci. Eu sei que a tua raiva nos ama. E a niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje se eu ando com marcas é Gucci. Cidade FM. Só se quiseres. Are you serious? I try but I can't figure out. I've been next to you all night. I still don't know what you're about. You keep talking but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. I want myself. te esqueças que sexta-feira é dia de Show Me The Money, mas tu podes começar já a participar, ok? Isso é garantido e a forma de participar é a mesma. Só tens de enviar um SMS com a palavra ganhar para o 68886 e esperar que depois, entre as 3 e as 4 de sexta-feira, seja o teu telemóvel a tocar. Nesse momento é só largares tudo aquilo que estás a fazer, atenderes bem rápido a chamada e dizer Show Me The Money. Não precisas de cantar, ok? Podes dizer como quiseres. O importante é que digas estas palavras. Agora, Metro Boomin, The Weeknd e 21 Savage, mas só se quiseres. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me. And I would never ask you, I just kept it to myself. I don't wanna know. To a sneaky link, got you riding round in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay, fashion over model. I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Shanae. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. The love, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God. Deixa eu te mostrar quem sou. Todos os olhos em mim, um passo em falso eu tô no chão. Por isso eu tô pisando assim. Sai da frente, corre mais do que falam por aí. Navegando contra a corrente. Ai, ai, ai, ai, ai. Sai da frente. Você me olha, né? Da cabeça ao pé. Quer me rotula, quer um pouquinho de mim. Então se toca, né? Onde eu tô não dá pé. Se tu não bota fé, no fim vai aplaudir. Até quando vai ficar me testando. Até porque não tenho nada pra provar. Até quando vai ficar esperando meu tombo? Cê vai cansar de esperar. Quem sou? Todos os olhos em mim. Um passo em falso, eu tô no chão. Por isso eu tô pisando assim. Sai da frente, corri mais do que falam por aí, navegando contra a corrente. Ai, ai, ai, ai, sai da frente. Você me olha, né? Cabeça ao pé, quer me rotula, quer um pouquinho de mim. Então se toca, né? Onde eu tô não dá pé. Se tu não bota fé, no fim vai aplaudir. Até quando vai ficar me testando? Até porque não tenho nada pra provar. Até quando vai ficar esperando meu tombo? Cê vai cansar de esperar. Natal, todos queremos abraçar os nossos. Mas há quem nunca chegue. Que nenhum abraço seja o último. Conduza com segurança. Dê prioridade à vida. O nosso melhor presente é estar presente. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deseja-lhe boas festas e boas viagens. Duas certezas na vida. Uma é que o Natal é 25 de dezembro. A outra é que o próximo prémio do Show Me The Money vai sair alguém na próxima sexta-feira. São 75 mil euros em cartão. O maior prémio de sempre. E é garantido. Vamos ligar até que alguém atenda a dizer Show Me The Money. Envia um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Quem mais participar, mais hipóteses tem de ganhar. Sabe mais em cidade.fm. Custo da mensagem 2 euros mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 16, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Agora escolher o seu novo automóvel é uma festa. Somos Atitude Car e temos uma nova e ampla exposição de veículos seminovos e usados das mais diversas marcas e modelos com condições e preços nunca vistos. No stand Atitude Car temos pagamentos sem entrada, até 120 meses com garantia total e as taxas de juros mais baratas do mercado automóvel. Venha conferir e festejar connosco. Atitude Car. Agora com um novo stand em Évora, na zona industrial Horta das Figueiras, pertinho do Lidl. Visite o nosso site em www.atitudecar.pt. Contacte-nos pelo e-mail geral@atitudecar.pt ou pelo 266-704615. Atitude Car. Pessoas com atitude. Nesta época festiva, faça as suas compras na VR Store. Temos uma vasta gama de brinquedos e outros produtos para si e para os seus. Sempre com grandes novidades e a preços baixíssimos. Faça-nos uma visita e vai ver que não se vai arrepender. VR Store, com gerência de Vera Ribeiro. Estamos na Baixa de Redondo, à entrada da Travessa do Mazombo, número 9. A sua nova loja multipreços. VR Store, viemos para animar a Baixa e para alegrar a sua vida. VR Store deseja a todos os seus clientes um bom Natal e um ano novo muito feliz. Alô, Grande Alentejo! Esta é uma grande oportunidade para um bom futuro em Terena. Terras da Senhora da Boa Nova, Conselho do Alandroal. Vila Max Imobiliária. Tem para venda café, bar, restaurante, todo equipado e com ampla sala de refeições, cozinha e enorme esplanada de 145 metros quadrados, com arvoredo lindo e placas de xisto, tudo num ambiente de sonho. Não perca esta grande oportunidade que a Vila Max Imobiliária tem para si e com um preço surpreendente. Saiba tudo sobre esta oportunidade única. Ligue agora à Vila Max Imobiliária 962-925-814. Não hesite, ligue já 962-925-814. Nem vai acreditar. Aposte no seu futuro e dos seus. Este ano é a grande oportunidade da mudança. E para comprar carro não há como os tantos pica-rodinhas. Nós já estamos a avançar. Visite os novos espaços e veja as novidades que o esperam com preços e condições ultra especiais. Preparámos garantias totais até 24 meses, sem limites de quilómetros e as melhores taxas de juro. Este ano, comprar carro é nos tantos pica-rodinhas. Estamos na Avenida Principal, na Zona Industrial Horta das Figueiras, em Évora. Venha ver o seu novo automóvel. Temos uma enorme coleção de carros semi-usados e usados e com grandes novidades. Não compre automóvel sem nos consultar. Pica Rodinhas. Aqui cada cliente é um amigo para sempre. Agora no Grande Alentejo já tem ao seu lado InfoService. Venda de material informático, prestação de serviços, reparação de equipamentos informáticos, venda de programas de faturação, ZoneSoft. Informe-se em InfoService. Estamos aqui ao lado em Redondo, bem no coração do Alentejo, na rua Comendador Rui Gomes 10, bem pertinho do CTT. Sempre alerta e a seu lado. Só ligar 924-442-648 ou pelo e-mail geral.infoservice@sapo.pt. InfoService. Facilitamos os seus negócios. Sempre ao seu lado. Conte connosco. Conte com a InfoService. Este café é ótimo, filho. É, não é? Olha, e diz aqui que promove os direitos e o bem-estar dos produtores, a conservação dos recursos naturais e a proteção da vida selvagem e do ambiente. É fantástico. Realmente estas novas empresas veem as coisas de outra maneira. Não são bem novas empresas, pai. É a Delta. 6 décadas depois, mantemos a mesma consciência e vontade de mudar o mundo, um café de cada vez. Delta. 60 anos, despertos para o futuro. Em Badajoz, visite Desguaces Bru, onde há de tudo para o seu automóvel. Temos centenas de viaturas semi-usadas de todas as marcas, com peças de substituição para o seu carro e com garantia. Chaparias, caixas de velocidades, motores, pneus, faróis e muito mais. Tudo para reparar a sua viatura e ao melhor preço. Só mesmo em Desguaces Bru, aqui ao lado. Há mais de 70 anos a servir os nossos clientes. Visite-nos. Estamos em Badajoz, logo à saída para Sevilha, ao quilómetro 4,2. Para mais informações, ligue para Desguaces Bru. Telefone 0034-924-23-1100. Estamos à sua espera para o ajudar. Desguaces Bru deseja a todos os seus clientes um bom Natal e um feliz ano novo. Viva 2024! Haja muita paz e felicidade em todo o mundo. Cidade FM. Só se quiseres. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse baile eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Quero ver no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda, nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Movimentando. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda, nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. música toca na Cidade FM. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Fala aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. Cidade FM. Solita é calma. Não ligues duas vezes, já pedi pra teres calma. Cidade FM, só se quiseres. Preparado para o jogo do demónio. As regras mudaram e agora é jogar ou morrer. It's time to play. Joga ou morre com Asa Butterfield e Natalia Dyer. Dia 14 de dezembro no cinema. Um filme Cidade FM. I wanna play. Quer saber o que acabou de tocar na tua rádio? Ouvir mais música latina e pop? As últimas novidades e os babados do momento? E aquela entrevista que já passou? Há um lugar onde podes encontrar tudo isto e muito mais. Cidade.fm. No Natal todos queremos abraçar os nossos. Mas há quem nunca chegue. Que nenhum abraço seja o último. Conduza com segurança. Dê prioridade à vida. O nosso melhor presente é estar presente. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deseja-lhe boas festas e boas viagens. Nova Live está de volta ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 11, 12 e 13 de julho. Pearl Jam. The Smashing Pumpkins. Dua Lipa. Michael Kiwanuka, Jesse Ware, Black Pumas e muito mais. 16ª edição do Nos Alive. Garante já o teu bilhete. Nos Alive, o melhor cartaz, sempre. Motorcar orgulha-se de apresentar um novo espaço na cidade de Évora. Edifício Motorcar apresenta uma variada gama de carros deslumbrantes com as melhores condições de crédito até 120 meses, sem entrada inicial e com taxas de juro mais baixas do mercado automóvel. Edifício Motorcar na zona industrial em Évora, frente ao Burger King e também à saída para Montemor, junto ao cruzamento do bairro das Espadas. Visite-nos ainda em www.motorcar.pt ou no Facebook em Motorcar Évora. Pode ainda contactar-nos pelo 266-010-242. Abrimos de segunda a sábado, todo o dia. Motorcar, uma relação de confiança. Motorcar, automóveis, é connosco. Edifício Motorcar, estamos à sua espera. Alô, Grande Alentejo. Esta é uma grande oportunidade para um bom futuro em Terena. Terras da Senhora da Boa Nova, Conselho do Alandroal. Vila Maxi Imobiliária. Tem para venda café, bar, restaurante, todo equipado e com ampla sala de refeições, cozinha e enorme esplanada de 145 metros quadrados, com arvoredo lindo e placas de xisto, tudo num ambiente de sonho. Não perca esta grande oportunidade que a Vila Max Imobiliária tem para si e com um preço surpreendente. Saiba tudo sobre esta oportunidade única. Ligue agora à Vila Max Imobiliária 962-925-814. Não hesite, ligue já 962-925-814. Nem vai acreditar. Aposto no seu futuro e dos seus. No Alentejo, Caixilha Évora Limitada. Caixilharias de alumínio, PVC, janelas, portas, portões, estores, polibãs, acrílicos, vidros, espelhos, inox, ferro e outros. Orçamentos no local sem compromisso ou custo adicional. Fornecimento, entregas e montagens em todo o país. Caixilha Évora Limitada. Estamos no Parque Industrial e Tecnológico, Rua do Trabalho 1 e também na Praceta das Oficinas, Zona Industrial, Horta das Figueiras, pertinho do Lidl, em Évora. Saiba mais pelo 266 10 33 93 ou 96 10 31 283. E-mail geral.caixilhevra@gmail.com. Caixilha Évora Limitada. Soluções para a sua casa. O restaurante A Torre volta aos velhos tempos e traz grandes novidades. Pratos regionais deliciosos e doces saborosíssimos do nosso Alentejo. Restaurante A Torre, na zona histórica em Redondo, Praça Dom Dinês, frente ao castelo, junto ao Pelourinho. Este verão, queremos alegrá-lo e servi-lo com garra e animação. E agora que o clima está a aquecer, abrimos também a nossa esplanada para se sentir em férias, como se à beira-mar estivesse. Visite Redondo. Traga a família. O restaurante A Torre está à sua espera para o encantar com os nossos pratos e serviço esmerado. Se quiser, pode ligar-nos e fazer as suas reservas. Ligue 966-463-396. Venha daí deliciar-se. Vai adorar. Já abriu em Évora a sua nova oficina automóvel para ainda melhor o servir. Somos Pneus Mestre Raposo e continuamos ao vosso lado. Agora com novas instalações e técnicas muito à frente. Mudanças de pneus, reparações de jantes e furos, equilíbrio de rodas, alinhamento de direção. Levamos o seu carro à inspeção com recolha e entrega na sua casa. Pneus Mestre Raposo. Agora no Parque Industrial e Tecnológico de Évora, à entrada da Avenida Circular Poente, passando à Sul Rega e logo a seguir frente aos Chagas, no número 16. Vá de férias tranquilo, temos promoções em revisões com 15% de desconto, óleo e filtros de óleo. E já sabe, vamos buscar o seu carro onde ele estiver. Ligue 966-047-311 ou 266-709-611. E-mail pneusmestreraposo@sap.pt. Existimos para o servir. Cidade FM. app Cidade FM. Só se quiseres. Eu queria mandar daqui um beijinho só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo. E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari, lolei, olari, lolei. Olari, lolei. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Olari, lolei, olari, lolei. Olari, lolei. Beijar-te assim sabe tão bem. Beijar-te assim sabe. Ai, esta vida é uma roda que nunca dá certo, mas está a ficar lá perto. Quando tu rodas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai. Estou a partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari, lolei, olari, lolei. Olari, lolei. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei. Depois de tanto que eu errei. Beijar-te assim sabe tão bem. Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari, lolei, olari, lolei. Olari, lolei. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Olari, lolei, olari, lolei. Olari, lolei. Beijar-te assim sabe tão bem. Beijar-te assim sabe tão bem. É a nossa forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar por essa noite fora até o sol raiar. E tu, qual é o teu mood neste momento? É até o sol raiar ou és mais de ficar agora no sofá alapadinho com uma manta e a ver um bom filme, quem sabe, de Natal? Eu digo-te que gosto muito dos dois, mas neste momento era isso que eu fazia. Era estar a ver um bom filme, assim a comer uma boa de uma pipoca com a lareira acesa e com uma mantinha, não é? A mantinha não pode faltar. Este é o kit perfeito. Também podemos juntar a Cidade FM Alentejo, claro. Isto sempre contigo, em todo o lado, ok? Siga agora Vanzi e Ivandro com Chamadas. 24 horas acordado, nenhuma chamada. Começa outro dia, ainda não te disse nada. Se não falar, baby, sabes que estou na estrada. Queria voar, mas ainda não tenho asas. Tens corpo de mulher, suculento como fruta. Gosto de ti dessa maneira que não muda. Tens a razão, não precisas dessa atitude. Falar dos erros também é uma virtude. Estás mais cansada do que antes, mas ainda assim queres continuar comigo. Princesa, os meus erros fazem diamantes, mas também podem tornar-se o teu castigo. Sei que depois da luta nós vamos vingar isto, baby. Esquecer que também sabemos virar isto. Não quero ver-te sozinha, não quero ver-te triste. Vou-te mostrar a força que nunca viste. Chora e tenha calma. Não ligas duas vezes já para ti para teres calma. Caso menino e pipoca ou vou rejeitar chamada. Elas ficam magoadas. Discutimos do nada. Tantos ligam para acabar o voicemail, baby, liga, sabes, quero ouvir a tua voz de novo. Mesmo que eu não consiga mudar, sabes que eu tentei. Estou a basar daqui com o fone em airplane mode. Mesmo que eu vá, uma call away. Cabo com o peso que eu acarto e lá fora tem uma luz que fez acreditar que ainda houvera days. Na calma do corpo imaculado onde agora dei. Até tão tarde andava ocupado, então tu faz valer o tempo. Se encontrares paz no outro lado, então tu fala, meu, aguento. But baby, you know I love you. Ainda aceito a forma como andamos, era óbvio. Tinha de dividir o compromisso com o negócio. Às tantas da matina é difícil seguir a lógica das coisas. Baby, tens de ter calma. pedir para teres calma. Got so many people calling, vou rejeitar chamadas. Elas ficam magoadas, discutimos do nada. E se as velas chamam, vem, tô no mar, vem comigo. Velejar sem destino, queres ficar no caminho. E se as velas chamam, vem, navegamos pelo mar adentro. Encontrei aquilo que perdemos, era ali no mar. Cidade FM. Só se quiseres. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo. Voy a 180 porque suena racimiento. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. FM Alentejo 97.2. Nunca precisei, não pedi que tu me desses tudo, nem quase tudo. Eu nunca reclamei, fiz de ti dono do meu futuro. Nunca quis um restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado, mas se era para te ter avisado, queria que pegasses no carro, batesses à porta e juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Quando te escutei que só por te ter eu era um sortudo, disseste tudo. Eu nunca fui ninguém, sou gota d'água no teu sobretudo. Ah,

soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al pío. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar cuando siento cuero. Que los zafatas te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierda y yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Crème. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Hace rato sin cojones que me tiene la radio. Hace rato me quité del trap, yo se lo dejé al audio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los Grammys, nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Vena de los Beatles. John Lennon a mis nietos cuando muera. A mis doñas, los pompis y los senos. Y a mis haters un F40 sin los frenos. ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen, hey. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierda y yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un fili, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Cidade FM, só se quiseres. Mother, but I know you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, and I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how I can. Texas evidence, I try to ration with you. No murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me this. You Tiro o pé da Europa pra fazer no show. Pra fazer por mim a procura de um lugar melhor. Vida de marola, tô em Amsterdão. Depois quero conhecer a Gucci de Milão. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Conto o meu dinheiro no avião. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Vou gastar na Gucci de Milão. Tiro o pé da Europa pra fazer no show. Pra fazer por mim a procura de um lugar melhor. Vida de marola, tô em Amsterdão. Depois quero conhecer a Gucci de Milão. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Conto o meu dinheiro no avião. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Eu vou gastar na Gucci de Milão. Já me resolvi, paguei minha dívida. No terceiro copo me joguei nessa bebida. Olha no meu pescoço um pingente. Se eu tô no clima, você sabe, ele é quente. Dá uns push, pega, seguro. Já vivi, sei bem qual é a sensação de ficar em cima do muro. Tive que aprender a lidar com toda essa solidão. Fé, Nike no meu pé. Faça o que quiser. Tudo muda, mas nunca me esqueço da minha fé. Então entra no carrão. Tá com medo, segura minha mão. Fim da sua solidão. Tá carente, conta minhas notas. Me engole, eu morde as costas. Tiro o pé da Europa, tô fazendo show. Vou fazer por mim a procura de um lugar melhor. Vida de marola, tô em Amsterdão. Depois quero conhecer a Gucci de Milão. Depois do meu show, conto meu dinheiro no avião. Conto meu dinheiro no avião. Depois do meu show, quanto meu dinheiro no avião. Eu vou gastar na Gucci de Milão. Pronto na wave, ela diz wow. Oh, oh, oh, baby, quer fumar comigo, embrulho o pica. Eu disse, baby, eu não fumo, eu sou fogo. E por consequência faço fumo, esse fumo te purifica. Fumo se multiplicam, ela é de Curitiba. E penso pouco sucesso, eu tenho a certeza que ela ainda não sabe o mal que eu durmo. Eu vivo entre o pau que eu tomo, conto dinheiro no avião. E certifico-me que as notas não falham. Autotune. Essa correria é toda nosso mérito. Então corro mais porque os meus irmãos querem tu. Fico descanso, peço para nem chegar ortopédico. Oh, baby, nas costas tenho marcas da cruz. Mas no meu corpo tenho marcas da luz. Dá-se meu nome, é a melhor marca que eu uso. Acordei num sítio longe, bebeu cheiro. Tiro pela Europa, pra fazer no show. Pra fazer por mim a procura de um lugar melhor. Vida de marola, tô em Amsterdão. Depois quero conhecer a Gucci de Milão. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Conto o meu dinheiro no avião. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Eu vou gastar na Gucci de Milão. Tiro pela Europa, tô fazendo show. Tô fazer por mim a procura de um lugar melhor. Vida de marola, tô em Amsterdão. Depois quero conhecer a Gucci de Milão. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Conto o meu dinheiro no avião. Depois do meu show, conto o meu dinheiro no avião. Eu vou gastar na Gucci de Milão. Quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando gado. A filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida. Que esquece. Final do ano de 2017, eu começando o outono e você na vete. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. A Cidade FM tem a tua música. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixei de orgulho em minha casa. Olá, Brisaê, hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer. Cidade FM. Take a look at these diamonds, wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bay through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Cidade FM, só se quiseres. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Cidade FM. Só se quiseres. Novidade na área, carne nova no pedaço. Ela tem piscina, não sei de onde cê veio, tô interessado. Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou. Não fumo, não bebo, só trans. Quer desafiar, só vim amor. Cê vai sentando, gosta da lapada. Cê vai jogando com essa bela raba. Que sedução, bebê, não sai de cima. Respeita o faço, não me subestima. Não vai subindo, não subindo. Descendo então vai trampando com essa roça. Salientando, aguenta a calada. Novidade na área, carne nova no pedaço. Ela tem piscina, não sei de onde cê veio, tô interessado. Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou. Não fumo, não bebo, só trans. Quer desafiar, só vim amor. Cê vai sentando, gosta da lapada. Cê vai essa bela raba. Que sedução, bebê, não sai de cima. Respeita o faço, não me subestima. Não vai subindo, não subindo. Então vai descendo, descendo. Então vai trampando com essa roça. Salientando, aguenta a calada. Na área de MC Livinho e DJ Matt D. Também já não é novidade que todas as semanas há prémio do Show Me The Money. Esta não é diferente, não é? Sexta-feira, dia 22, vai haver nova extração e tu podes começar já a participar enviando um SMS com a palavra ganhar para o 68886. É assim que garantes a tua participação e por isso, na sexta-feira, depois muita atenção ao telemóvel entre as 3 e as 4 da tarde, porque se participaste é muito provável, não é? É provável que o teu telemóvel vá tocar. Não te esqueças é que quantas mais vezes participares, mais hipóteses tens então de ganhar. Se tiveres alguma dúvida, passa no site da Cidade FM em cidade.fm. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Yeah.

top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Run from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, get your soul. Just tell them that the break is over. A tua música toca na Cidade FM. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nada más. Cidade FM. Dije que te olvidé. FM, só se quiseres. Baby, contigo tudo faz mais sentido. Haters podem falar que eu já nem ligo. Quando aquilo abana eu dou-lhe mérito. Eu já não sei mais ficar sem ti. Bitches nunca vão ter a tua vibe, yeah. Rappers nunca vão ter o meu style, yeah. Baby, eu sou fashion, eu sem hype. A vida é uma festa, eu tô no bar. Yeah, sabes como é que é? Teu boy mesmo canta que nem um louco. Yeah, vai na bunda, bé. Por favor, tua banda, o teu corpo. Baila, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela é muito crazy, ela é sexy. Cara de princesa, mas é petty. Baby, tô rendido, eu não vou mentir. Por ela eu sou doente, eu preciso de um médico. Bitches nunca vão ter a tua vibe, yeah. Rappers nunca vão ter o meu style, yeah. Baby, eu sou fashion, eu sem hype. A vida é uma festa, eu tô no bar. Não é físico, é nítido. Entre eu e tu é metafísico. Do Atlântico ao Índico, faz-te mulher que eu sou pacífico. O sentido é complexo, sente em cima de mim que o teu assento é circunflexo. As outras querem teu espelho, mas não vem com o teu reflexo. Banco de trás ou no anexo, posso ouvir o universo. Acho que estou no metaverso porque vens do futuro. Em ti vejo o futuro. Daqui consigo visualizar eu e tu. Ridículo esse teu mas quando ela empina, festa não acaba. Bailem com a

King Rex, eu tô noutro town, eu tô noutro espaço, tipo nos pés, baby. Yeah. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? O que quiseres, mami, pede. O que faltava está na pega. Eu já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Yo, wow. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? Disse que quer chamar o ganga. Chama. Diz que é só mandar location. Já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Wow, wow. Tá tudo bem, wow, wow. Ela disse, wow, onde estás, protege o coração. Wow, é onde as coisas preciosas estão. Wow, eu sei que a vida é sempre o mesmo pilha. Tô à tola frente com o moneco. Eu já te disse, baby, eu não uso filha. Oh, oh, oh, oh. Coração no peito e na minha tibia. Perguntou se eu tenho um enemies, quem? Achas mesmo que eu preciso bis, bem? Check o bill, bem? Tô mais big, bem? Chill every day, tipo B-Day. No teu B-Day, na brincadeira já gastaste mais do que as fui, baby. Eles não são fortes, bem? Nós tivemos onde o mundo distorce, bem? Essa nuvem no pé não era force, bem? Essa nuvem no pé não era force, bem? Eu escrevi os meus desejos num blog, bem? Eu percebi na tua história os teus fortes, bem? Eu pedi para não ires e não foste, bem? As melhores companhias merecem o mundo e ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? O que quiseres, mami, pede. O que faltava está na pega. Eu já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Yo, wow. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? Disse que quer chamar o ganga. Diz que é só mandar location. Já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, wow, wow. Tá tudo bem, wow, wow. Podem ir, os meus pensamentos podem ir. Toma a ver na city, rolling. Vê se a Pepsi vira rolling, baby. Pensa pouco, o teu ex era só fogo de fósforo. Ela é linda, deixa não no ombro. Se ela passa, poesia move-se. Beat a ver se a vibe não trava. Que as memórias voltam à night. Olha disso, deixa para trás, oh. Dá o tempo que o tempo faz. Gás, é só speed, oh. Não speed, bem, não desligues, bem. Poucos sons que fazem, muito que dizem. Falar é tão barato que é quase free, baby. O sonho é o transporte, bem. Nós estivemos onde o mundo distorce, bem. Essa nuvem no pé não era force, bem. Essa nuvem no pé não era force, bem. Hoje vi alguns desejos do block, bem. Vi-te firme, tipo é fácil ser forte, bem. Ouvi brindes, ouvi estrelas no copo, bem. As melhores companhias têm o dobro. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? Que quiseres, mami, pede. O que faltava está na pega. Eu já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, yo, wow. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? Disse que quer chamar o ganga. Diz que é só mandar location. Já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Wow, wow. Tá tudo bem, wow, wow. Wow, wow. Yeah, yeah. King Rex, eu tô noutro town, eu tô noutro espaço, tipo nos pés, baby. Yeah. Cidade FM, Alentejo 97.2. Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Só maquinha de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, FM. Joga no chão o sal grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei. Just for you. Nada vive. Quando encostas no meu peito, o tempo para nesse instante. Numa dança eu trago as nuvens aos teus pés. Teus pés, no teu sorriso lindo, eu vejo o infinito, meu amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero bailar colado a ti. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo. I want your love, cuida de mim. Tudo fica mais fácil, everything is beautiful. Só não quero um beijo. Com a nossa dança na Cidade FM Alentejo. E é também muita dança que eu quero para esta nossa última horinha. Por isso já sabes, muita música para ouvir por aqui. E daquela que te vai fazer abanar o capacete, como se costuma dizer. Eu sou a Catarina Roque, contigo aqui até às 11. E agora também com 7 músicas seguidas, a começar com Janko Kilaro. Weight of the world on your shoulders. I guess you're wasting is your mind. Be favored to know, yeah. I take my hands and trace your lines. It's the way that you can ride. It's the way that you can ride. Think I'm at you in another life. So break me up another time. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Every minute, every second, you know, night after night, I'll be fucking you right 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that you can ride. It's the way that you can ride. Think I'm at you in another life. So break me up another time. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be fucking you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, like to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, seven different sheets. Seven different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Fuck it, let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be fucking you right. 7 days a week. Cidade FM, só se quiseres. Walk around and fall in love when I'm alive. But I was once upon a time. But now my heart done break. Know that I was wasting time. And if I fall back down, beg you for your raise my mind. Cause when my eye didn't leave, I can see the sign. So I won't fall in love again. No, I won't fall in love. She don't get mine. And I've been wrong sometimes, I won't lie. I done that one too many times. I already paid my price. So I won't fall in love again. No, I won't fall in love again. Oh, yeah. No, I won't fall in love again. I'm not in a hurry. Fall in love again. Love again. So stay far from me, stay far from me. If you're coming in my life, I bring my pin up on you, far from me. Big love on you, far from me. I beg you, please stay far from me, stay. Cause I've been in love before me, if I know that it is not for me. I guess that love is not for me. And I've been wrong sometimes in life. Hurt so many people, I won't lie. I did give love a try. Feel so many times and I won't try. No, I won't fall in love again. I won't fall in love again. No, I won't fall in love again. Not in a hurry. Fall in love again. Love again. Fall in love and I'm alive, but I was once upon a time. But now my heart done break. I know that I was wasting time. And if I fall back down, beg you for erase my mind. Cause when my eye didn't leave, I can see the sign. So I won't fall in love again. Você tá que eu vou aí, te ver. Bateu saudade de você. Bateu saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. FM, só se quiseres. Gritar de noite,

Também na quarta-feira, a Igreja de São Francisco em Évora recebe um concerto de Natal da Orquestra Sinfonieta de Lisboa. Está marcado para as 21h30 e diria que é uma ótima forma de entrar no espírito natalício. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene, con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte, estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por

Cidade FM. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Cidade FM. Só se quiseres. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Self in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, you buff me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fucking bucket. Going for buckets, I bought a chopper. I got a big drum and hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from a nigga, I'ma pull it out and shoot. PTSD, I'm always waking up in cold sweats like I got the flu. My daughter a G, she saw me kill a nigga in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too, before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy love you. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So bitch, buff me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. Keep a Glockin' when I ride in the Suburban. Cause the codeine had a young nigga swerving. I got the mop, watch me wash him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his ramen. For me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talking on it, y'all depend, dolls will take his chin. Maybach SUV for my refugee. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo when the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So bitch, buff me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. Há duas certezas na vida. Uma é que o Natal é 25 de dezembro. A outra é que o próximo prémio do Show Me The Money vai sair alguém na próxima sexta-feira. São 75 mil euros em cartão. O maior prémio de sempre e é garantido. Vamos ligar até que alguém atenda a dizer Show Me The Money! Envia um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Quem mais participar, mais hipóteses tem de ganhar. Sabe mais em cidade.fm. Custa mensagem 2 euros mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 16, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Natal é na Seaside. Com descontos a não perder, até 50% nos seus modelos favoritos. Visite-nos agora e faça deste Natal algo inesquecível. Seaside. Step up. Em Badajoz, visite Desguaços Bru, onde há de tudo para o seu automóvel. Temos centenas de viaturas semi-usadas de todas as marcas, com peças de substituição para o seu carro e com garantia. Chaparias, caixas de velocidades, motores, pneus, faróis e muito mais. Tudo para reparar a sua viatura e ao melhor preço. Só mesmo em Desguaços Bru, aqui ao lado. Há mais de 70 anos a servir os nossos clientes. Visite-nos. Estamos em Badajoz, logo à saída para Sevilha, ao quilómetro 4,2. Para mais informações, ligue para Desguaços Bru. Telefone 0034 924 23100. Estamos à sua espera para o ajudar. Desguaços Bru deseja a todos os seus clientes um bom Natal e um feliz ano novo. Viva 2024! Haja muita paz e felicidade em todo o mundo.

mesmo a fazer as malas que é para me ir embora. E não é que não me faça confusão, mas eu olho bem para ti e estás melhor agora. Ela vai querer ver sítios que só ela vê. Ela tem um sorriso fácil, ela cheira bem. Pôs no pulso uma pulseira linda Cartier. Pôs perfume com fragrâncias que só ela tem. Mas já não é para mim não. Não, não, não, não. Não é para mim não. Não, não, não, não. Não é para mim não. Não, não, não, não, não. Oh, agora aperta mais o peito e ajeita o cabelo. E se encontrares o teu amor na rua, se fores traída à primeira vez, a culpa é dele. Se fores traída à segunda, querida, a culpa é tua. Amor, vou-me fazer à vida, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas vou pensar nela, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu vou pensar nela, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Amor, vou-me fazer à vida, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu vou pensar nela, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Para que querer aquilo que não volta? Para que querer aquilo que não volta? Para que querer aquilo que não volta? Para que querer aquilo que não volta? Mas já não é para mim não. Não, não, não, não. Não é para mim não. Não, não, não, não. Não é para mim não. Espero que tenhas aproveitado estas horinhas aqui também na minha companhia. Eu sou a Catarina Roques, estou de volta amanhã logo a partir das 11. Até lá, desejo-te uma excelente noite de sábado e um ótimo início de domingo. Beijinhos, até amanhã. Já não vais em ti, não vejo um futuro contigo. O meu coração está a partir. Vai encontrar alguém como tu. Sei que és tu que eu quero. A vida é mesmo assim, aprendi com os meus erros. Só costumo cobiçar aquilo que eu não tenho. Agora que foste embora, vejo o meu empenho. Foste embora, mas tu levaste um bocado de mim. Nossa história não é de agora, então não acaba aqui. Como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim? Estás-me a fazer tanta falta que hoje eu não dormi. Sinto saudade. Sinto saudade. Desculpa ter aparecido, devia ter ligado. Senti saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido e não ter avisado. Já não faz sentido, não vejo um futuro contigo. O meu coração está partido, vai encontrar. E tu não podes tocar a tua calção. Reações nas tuas calças. Baby, dá para ver que o teu corpo não está de acordo. Tu disseste que eu dava trabalho a mais. Olha quantos voluntários querem trabalhar agora. Como tu, querem meter na prática. Tu em festas eu fico a vingativa. Então esta é a minha after party, yeah. O teu amor já coube no meu peito. O teu anel já coube no meu dedo. Mas a caminho em ti, não vejo um futuro contigo. pronta a partir. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai. Sinto saudade. Sinto saudade. Cidade FM. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. Car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love, fuck off. Cidade FM, Alentejo 97.2. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos y no. Cidade FM, Lisboa 91.6. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. Dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno.